7, Brasília agora, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 7, 3, 1. Passando o 1000, mantém o nível 3, 8, 0, 5, 7, 1.